Márcio Henriques é o presidente da Associação Desportiva Nogueirense, estamos em nova época. A época já começou, uma visita ao Ferreiraço que não correu da melhor maneira, mas às vezes é preferível começar bem, começar mal e acabar bem, não é? Como diz o velho ditado. Perguntava como é que vai ser a época este ano, como é que vamos ter e que Nogueirense vamos ter para esta divisão de elite que parece ser, de facto, muito competitiva. Então, boa tarde, Albino. Boa tarde aos ouvintes da Boa Nova e agradecer desde já a visita a Nogueira do Cravo e a dedicação ao Nogueirense. Em relação ao campeonato, realmente a estreia não foi aquela que desejávamos, mas pronto, foi um percalço que acreditamos que tenha sido realmente no início para no final fazermos outro tipo de contabilidade. Em relação à época, penso que vai ser um campeonato mais equilibrado do que o ano passado. Penso que haverá equipas mais bem apetrechadas para lutar pelos primeiros lugares. Penso que vai ser um campeonato mais nivelado por cima, onde o Nogueirense se inclui e quer estar a lutar pelos primeiros lugares. Estamos no início, houve uma certa reestruturação na equipe, nós vimos que houve muita gente que entrou nova. Como é que tem sido isso? Como é que foi feita essa prospeção? Foi, enfim, penso que de acordo com também o técnico, com as possibilidades do próprio Nogueirense e, de facto, quais são os grandes objetivos do Nogueirense, já que o ano passado andou-se quase sempre na luta pelos primeiros lugares. Como é que é mesmo esse ou é apenas isso? Como dizem todos os presidentes e treinadores, é o melhor, é jogo a jogo, domingo a domingo. Não, o Nogueirense é primeiro, a reestruturação é algo que tem vindo a acontecer quase época após época, porque infelizmente não conseguimos manter todos os jogadores que pretendíamos, por diversas situações, quer por questões financeiras, quer por dificuldades de outros níveis. Dentro do que é possível e sempre com os pés assentes no chão e com objetivos bem delineados, construímos um plantel que ainda não está fechado, ainda procuramos apetrechar uma ou outra situação, mas penso que é um plantel que nos dá algumas garantias para lutar por esses objetivos que nós definimos e não há que esconder. Nós, o ano passado, terminámos em terceiro lugar, lutámos até ao fim, pelo menos pelo segundo. Talvez não nos tivessem deixado de lutar por mais, mas também penso que fomos um outsider que apareceu e que inicialmente não estaria nas contas de ninguém. E este ano o Nogueirense, quer pelo passado, pelo historial e pelo aquilo que temos vindo a desenvolver nos últimos anos, tem de cimentar a sua presença no campeonato de elite. Por os patamares cimeiros. Portanto, o nosso objetivo ou terá que ser sempre passar por chegar a títulos. Vamos ver como é que as coisas correm. Houve sempre uma preocupação, o Márcio ano passado também disse, de tentar, enfim, também trazer as escolas, trazer a formação e tudo isso. Já está formalizada, já tem tudo organizado. Como é que vai ser essa ligação com a própria academia, se se pode dizer, de jovens, de formação, como é que vai ser? Se essa também vai ser uma preocupação de puxar, como têm feito ao longo dos tempos, que há sempre jogadores que passaram por aqui, que agora fazem parte de outros clubes, e naturalmente dos mais séniores, se essa também é uma preocupação de captar jovens e tentar que a formação dê os seus frutos para a equipe sénior. Sim, nós temos desenvolvido na formação, também desde a seguir à pandemia, um trabalho quase de raiz, que infelizmente tivemos por diversos motivos, mas tivemos uma razia quase total do que eram as nossas camadas jovens. Neste momento estamos a cimentar essa situação. Este ano já vamos ter mais um escalão em competição do que tínhamos na última época. Já temos um aumento significativo de atletas em todos os escalões, portanto o futuro passará sempre por aí, por continuar a aumentar, por continuar a sustentar, por fazer crescer estes miúdos, e quem sabe no futuro alguns possam ser parte da equipa do plantel sénior, que é algo que nós procuramos todos os anos manter, e continuamos a manter alguns que fizeram a formação em Nogueira do Cravo, outros não foi possível, mas é assim o futebol. Nesta altura estão numa campanha grande e nós vamos nos apercebendo da angariação de colaboradores e penso que é um bom trabalho que estão a fazer, têm tido algumas participações e criado alguns parceiros. Esse dinamismo também é presente, é preciso junto à população e da comunidade. Como é que tem sentido, mesmo assim tem tido algumas dificuldades ou de facto nota que há gente que quer ajudar e que está com o Nogueirense? Assim, eu noto e queremos transparecer e fazemos questão de agradecer a colaboração de todos. Penso que há uma proximidade cada vez maior entre adeptos, comunidade, pais, patrocinadores, empresas, com o Nogueirense. Se houve algum afastamento no passado, penso que neste momento a comunhão está-se a fazer ver. Temos noção das dificuldades que todas as empresas e que todas as pessoas atravessam. Portanto, assim, eu... naquilo que é a minha responsabilidade e naquilo que eu posso ir fazendo juntamente com o restante de direção, é procurar dentro das possibilidades de todos que nos possam ajudar o que for possível, e nós cá estaremos sempre para agradecer tudo aquilo que nos dão. Para terminar, já tem mais ou menos noção do que é esta divisão de elite? Quais são os clubes, quais são aquele núcleo duro desta divisão de elite que poderá criar maiores problemas ao Nogueirense? Assim, pelo aquilo que nós conhecemos, penso que se calhar a Académica será talvez o principal candidato, porque manteve basicamente a estrutura toda do plantel das últimas épocas e reforçou-se com mais dois ou três jogadores, já tinha uma belíssima equipa, portanto será certamente um dos candidatos. A Naval, por todo o investimento, por toda a reformulação que tem feito, certamente será candidato, ou pelo menos perspectiva-se para isso. O Ansan tem uma equipa totalmente diferente e bastante mais reforçada do que tinha a última época, portanto será sempre uma equipa a ter em conta, até nos jogos caseiros, onde o ambiente é complicado. E haverá outras equipas, o Sourense reforçou-se bem, o próprio Carapinheira também tem uma equipa mais reforçada do que o ano passado, o Torizense também tem uma equipa diferente. Penso que é aquilo que eu disse no início: o campeonato vai ser mais equilibrado, vai ser mais difícil conquistar pontos. Talvez não vá haver uma decalagem tão grande, ou quase certeza que não vá haver, entre os primeiros e a metade da tabela e o fundo da tabela. Penso que será um campeonato mais equilibrado, onde se calhar na maratona aquele que se conseguir aguentar melhor no final fará a festa, mas penso que vai ser equilibrado até ao final, e penso que até às últimas jornadas não vai haver um vencedor antecipado. O mesmo no que toca à despromoção, penso que este ano não teremos aquilo que aconteceu no ano passado, e dificilmente vamos ter alguma equipa que desde o início seja... O da festa, não dizer. Não queria dizer o mundo da festa, mas o elo mais fraco, da série. Portanto, acho que vai ser um campeonato bastante equilibrado, onde facilmente se podem perder pontos pela qualidade dos adversários. Portanto, teremos que estar sempre no melhor do nosso esforço e da nossa atitude para poder levar vencido os adversários. Pronto, deixo só um apelo final para que no domingo, no dia de estreia... Vou perguntar este domingo ao primeiro jogo em casa, o que é que espera? Espero uma casa cheia, como foi a Panágio na última época. Tivemos sempre rodeados dos nossos adeptos. Foi algo que eu acho que marcou o último campeonato. As assistências em Nogueira foram sempre muito elevadas. Mesmo fora, tivemos sempre um grande número de adeptos a acompanhar a equipa. Já em Ansan isso se fez notar, portanto é algo que queremos que esta comunhão continue com os adeptos, com os pais, com a comunidade. Portanto, faço esse apelo. Domingo até é dia de festa em Nogueira do Cravo. Portanto, apesar de dar algum mau tempo, que nos façam sentir a presença no estádio de Santo António e que nos empurrem para a primeira de muitas vitórias que nós queremos neste campeonato. Márcio, obrigado. Felicidades para esta época. Obrigado.